isso aí, quatro caras de periferia. Estamos aqui para mostrar o nosso dia a dia. Não fazemos som pra Mauricinho rebolar, que é som de ladrão pra maluco raciocinar. Não tem comédia, não é só ideias fortes, causando a sua morte cerebral fatal. Não queremos o seu mal, mas então escuta aí. Aí, Mauricinho, vocês gostam de ver muitas sacanagens que rolam na televisão. Os seus pais esbanjando dinheiro, não estão nem aí pra nossa nação, desfilando altos carros importados. Pra vocês nós somos pobres, coitados. É a virada que a gente não se cala. Não tem som de canalha, então gosta de rebolar. Rebola. Mas não fique agoniado quando sentir o cheiro da marola. Papaizinho faz campanha contra as drogas enquanto os seus filhinhos ficam. E depois, os viciados somos nós. Vejam só, não perde uma carreira esticada. Gostam de curtir um cabeludo e uma guitarra, falando nada com nada, só tecando enchendo a cara. Acham bonito a maior diversão, aquela loira balançando o rabo, divertindo o povão. Enquanto isso, esbanjando seus cartões, cheque especial, carros é importado, é normal. Final de semana, tira onda no shopping, no Gilberto Salomão. Viajar no mundo, do cano de cartão, então. Seu mano é aspirado, cuidado pra não cheirar sal, seu agoniado. Dinheiro pra você não é problema, é solução. Cheio de amiguinhos pra compartilhar com você, seu bundão. Ha! Somos como óleo e água, nunca se misturam. Não subestime meu som. Cultura de rua e playboy, eu sei o que você quer, seu flagrante. Cheirar a noite inteira com o nariz cheio de sangue. Essa tá boa, brother, tá casca. Aí playboy, segure sua onda. Reunião de ladrão, aí vai munição. Aí playboy, segure sua onda. A sua banca deixa falhas e brechas. Aí playboy, segure sua onda. Reunião de ladrão, aí vai munição. Aí playboy, segure sua onda. A sua banca deixa falhas e brechas. Tem uns que veste uma malha, uma bombeta da hora, dizem que são do movimento, fazendo paródia e eu só lamento. Quero ver você expressar o que sente por dentro. Como nós falamos o que vivemos, escachamos sem dó. Você é oco e pode por dentro. A ambição é o seu único sentimento. O dinheiro em primeiro lugar, a aparência não pode mudar. E quando abre a boca é só blá blá blá. Festinha aqui, festinha lá. Uísque, piranhas, comédias pra embaçar. Festa da camiseta é o caralho. Prefiro ficar em casa curtindo o meu rã, tá ligado? Ali, curte aquela banca, tem rodeio na cidade. Não! E aquela pá de peão? Ah, nova moda! Bota de couro, chapéu de touro, escudo na cintura, cabeça nas alturas, desfilando pelas ruas. O que é isso, mano? São os fãs daquela música. Coca-Cola na mão, aquele vício americano, então. Tupetinho na cabeça, aí pica-pau, se liga e não se esqueça. Cria o seu próprio estilo de andar, porra, que aparece na TV pra você tá de boa. Pessoal da classe nobre de Planaltina. Ah, e charme, esquecendo desses parasitas. A parte podre da cidade, mas por trás desses caras, bonitinho do mundo sujeira, isso é verdade. Traficou, contrabando, só parada alta, mano. Tá enrolado. Enrolado o que? Se a justiça quem faz sou ele. Por quê? Porque vivemos num país governado pra elite, aí você decide. E a gente insiste, rap nacional, bota a voz da periferia, atingindo você, fã da tiazinha. E na periferia não é diferente. Comédias embaçando para o lado indiferente. Pretos, brancos, pobres, traidores da nossa raça colando com os plays. Várias baladas, não tem nem aonde cair morto. E quando te perguntam um endereço, sempre arranjo um desdobro. Filho da puta, tem vergonha de dizer. Quem mora em uma área de baixa renda, pode crer, a renda é baixa, mas a honestidade é alta. Uma coisa que em você sempre está em falta. Mas para nós vocês não passam de os otários inconsequentes, que não dão valor à área onde moram. Junta você e a sua turma e sai fora, que é uma reunião de ladrão. Então arrombado, se liga e curte o refrão. Aí playboy, segure sua onda. Reunião de ladrão, aí vai munição. Aí playboy, segure sua onda. A sua banca deixa falhas e brechas. Aí playboy, segure sua onda. Reunião de ladrão, aí vai munição. Aí playboy, segure sua onda. A sua banca deixa falhas e brechas.